Feliz sábado a todos. Como é bom a gente se fortalecer na graça que está em Jesus Cristo. Esse é o tema desta manhã, e abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos estudar os versos 1 a 13 brevemente. E se fortalecer na graça de Deus significa muita coisa. A graça de Deus perdoa, transforma, unge, nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a viver. E é uma força ativa que nos inspira, que nos ajuda, que nos abençoa e que está sempre pronta a nos fortalecer mais e mais na fé, no amor, na esperança, na verdade, na comunhão, na adoração, na entrega, na preparação para a volta de Jesus, para tudo que vai acontecer nesse mundo. Tudo isso é obra da graça de Deus. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, Paulo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. A obra da graça de Deus é a obra que transforma a alma, o corpo, a mente, o coração, a família, a igreja e a sociedade. Mas ela não será completa se a gente não prestar atenção de forma consciente e ativa em transmitir essa graça a outros. Essa graça que é a verdade de Deus, que é o poder de Deus, que é o evangelho de Deus, que é o chamado de Deus para que sejamos mordomos fiéis. Tudo isso nós temos aprendido, tudo isso nós temos crescido juntos, mas isso não é um fim em si mesmo. Se Deus nos dá graça, verdade, poder, paz, perdão, consolação, repreensão, transformação, se Deus nos dá qualquer coisa, é primeiro para nos edificar pessoalmente, para que a gente transmita essas verdades e realidades também a outros. É por causa dessa verdade que a palavra de Deus saiu lá do Oriente Médio, invadiu a Europa, a Ásia, a África, a América, América do Norte, América do Sul, a Oceania. E hoje essa palavra é pregada no mundo inteiro. Porque ao eu receber graça e ser transformado por ela, é importante que eu venha transmitir graça que transforme também a outras pessoas. E essas outras pessoas vão fazer o mesmo. E o Evangelho vai vencendo e para vencer, como diz o livro do Apocalipse. Os versos 3 a 7 continuam dizendo assim: Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Como eu já disse aqui, a graça de Deus, ela tem múltiplas direções em trabalhar na vida humana. Lhe conceder consolo, verdade, paz, amor, perdão, transformação, poder, unção, preparação para a missão, preparação para a volta de Jesus. E uma dessas obras da graça de Deus é nos tornar participantes do sofrimento que envolve o Evangelho. Jesus Cristo disse assim: se me perseguiram, perseguirão também a vós. Mas ele fala uma outra promessa nesse mesmo contexto e diz assim: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E essa dupla realidade do sofrimento e da bênção, ela acompanha a obra da graça de Deus na nossa vida. A Bíblia nos chama de soldados e lavradores. E ela diz que um soldado, ele é arregimentado para a guerra e ele não deve se envolver nas coisas desta vida. A Bíblia, em um dos textos mais famosos, diz assim, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque se eu me ocupar em primeiro lugar das outras coisas, que lugar vai sobrar para o reino de Deus? Se o foco da minha vida é o dinheiro, é a família, é o trabalho, é satisfazer a sociedade, o status, o egoísmo humano, seja o meu, seja os dos outros, não vai sobrar tempo nenhum para o reino de Deus. Mas se em primeiro lugar está o reino do céu, o amor, a justiça, a paz, a verdade, a pregação, a missão, o amor acima de tudo e em tudo, então todas as outras coisas que nos são necessárias serão acrescentadas. O dinheiro, a família, a saúde, as bênçãos, ainda que essas bênçãos nos alcancem no momento do sofrimento, da angústia, da dificuldade na vida. E se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então nós vamos satisfazer aquele que nos chamou para a guerra. Mas lembra-se que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a humanidade. As armas da nossa milícia não são carnais, não são bombas, mísseis, ódio, violência, guerra. As armas são espirituais. É a verdade, é o poder, é o amor. E assim, se lutarmos segundo essas normas, vamos satisfazer aquele que nos arregimentou e vamos participar dos frutos da pregação da palavra de Deus. Deus não te chama simplesmente para beneficiar a outros. Existem pessoas muito insatisfeitas com isso. Eu só posso viver para o outro, eu não posso viver para mim. Saiba que ao você ensinar o outro a amar, você aprende a amar. Ao ensinar o outro a perdoar, você aprende a perdoar. Ao ensinar o outro a ser mordomo, você aprende a ser mordomo. É assim que o estudo da palavra de Deus é um meio para que eu pratique o que a palavra de Deus ensina para com o outro. Porque se eu só estudo sobre o amor, chega uma hora que eu vou cansar de estudar sobre o amor. Mas no momento em que eu estudo sobre o amor e coloco ele em prática, eu entendo que ele é a melhor coisa a ser praticada. É muito melhor amar do que fazer fofoca, do que mentir, do que roubar, do que matar, do que viver separado, em desunião. E assim que na prática do amor, eu vou me maravilhando dessa realidade e permitindo que ela entre em mim e me fortaleça pela graça que existe em Cristo Jesus. É assim que Deus nos dá compreensão em todas as coisas. Essa compreensão não vem da filosofia humana, mas ela vem da palavra de Deus, da verdade. E para terminar, os versos 8 a 10 nos diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até mesmo as gemas, como se eu fosse um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Paulo nos exorta: lembra-te de Jesus Cristo. E ele diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas quem pode ressuscitar sem antes morrer? Ninguém. É assim que hoje, no dia da Santa Ceia, nós lembramos de que aquele que era imortal se fez mortal, com o objetivo de morrer por mim e por você, naquilo que a gente falha como mordomos de Deus. As nossas infidelidades, a nossa falta de fé, a nossa falta de amor. Quem está satisfeito com a sua fé e o seu amor como ela está hoje? Nós temos que crescer e crescer muito. E é por isso que hoje nós vamos recordar a morte de Cristo. Mas nós vamos lembrar também que a história de Cristo não termina na cruz, ela transcende a cruz. Porque 3 dias depois, em carne e osso, Jesus Cristo venceu a morte. E quando se colocou no meio dos seus discípulos, eles ficaram assustados e surpresos, e Jesus leu o coração deles e disse: toca em mim, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito, eu não sou uma alma, eu sou aquele que venceu a morte. E o livro do Apocalipse vai nos dizer isso: eis que estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Lembra-te de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. E o Evangelho é nada além da história dele. A história daquele que foi profetizado centenas e centenas e centenas, milhares de anos antes de nascer. Ele que viria esmagar a cabeça da serpente. Ele que viria ser Deus conosco. Ele que seria um menino, que haveria de ser chamado Pai da Eternidade. e o príncipe da paz. Lembra-te de Jesus Cristo. Paulo, nesse momento, ele estava algemado, ele estava preso, e ele diz que ele tudo suportava por causa dos eleitos. E essa é uma mensagem bonita, porque lembra que o amor tudo suporta. Paulo estava dizendo que por amor àqueles que conheceriam o Evangelho, ele sofria a cadeia, a perseguição, a humilhação de ser considerado ignorante, sendo uma das pessoas mais sábias deste mundo. É assim que Paulo era, e sofria como se fosse ignorante, como se fosse malfeitor, como se fosse um bandido. Cristo também não passou por isso? Crucificado no meio de dois ladrões, como se ele fosse o principal ladrão, o principal pecador? Paulo tudo suportava. E você, tudo suporta? Como mordomos de Deus, nós não temos que esperar que o mundo vai girar em nosso redor e que os nossos problemas desaparecerão de forma fácil e tranquila. Isso não é verdade. No mundo nós temos tido aflição, nós teremos aflição, mas toda essa aflição nos prepara para uma glória eterna. Paulo mesmo nos diz isso, que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com o peso eterno de glória que há de ser revelado em nós, quando formos glorificados, libertos do pecado para todo sempre, quando Jesus retornar, e isso se permanecermos na fé. O texto termina dizendo que se a gente morre, a gente vai viver. Não foi isso que Jesus ensinou? Aquele que perder a sua vida, vai encontrá-la. Porque se você perder a sua vida, o que é que você vai perder? Seu egoísmo, sua vaidade, a sua malícia, sua hipocrisia. Eu acho que isso não é tão bom para que a gente não queira perder tudo isso. E se a gente perder isso, a gente vai viver. E se a gente perseverar em Deus, a gente vai reinar. Mas ele faz um aviso: se a gente negar o Senhor, ele nos negará. E aqui se evoca a imagem, né? Então quer dizer que se eu for infiel, Deus vai ser infiel? Não. Se eu for infiel, isso não vai mudar em nada a fidelidade de Deus. Porque Deus não pode negar a si mesmo. O Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar o fato de que em Jesus Cristo existe graça. E se você clamar por essa graça, invocar o seu nome, você vai receber graça. Deus não nega a sua graça, o seu perdão, o seu poder, a transformação. Deus não nega que a gente possa participar da missão, que a gente possa perseverar, que Ele nos dê poder de não negar, de não sermos infiéis e de participarmos da vida eterna. Esse é o chamado que Deus faz para cada um de nós como seus mordomos, de sermos fiéis, de sermos felizes, ainda que em meio às tribulações e aflições da vida. Que a gente venha correr segundo as normas, normas do amor e da fé, porque essa é a lei. E que nesse caminho a gente se lembre de Jesus Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou, e que em breve vai voltar nas nuvens do céu. Nós vamos participar agora de um momento maravilhoso, que relembra a humildade do Senhor em lavar os pés dos discípulos, que relembra a infinita misericórdia e graça de Deus em dar o seu corpo e o seu sangue para morrer por nós. E quem é digno de participar desse momento? Em nós mesmos, nós não somos dignos, mas através de Jesus Cristo, através da sinceridade, da humildade, do arrependimento do pecado e do desejo de mudança, mudar os caminhos, mudar o coração, mudar a atitude diante da vida, nós podemos humildemente lavar os pés uns dos outros. Nós podemos humildemente participar dos símbolos do corpo e do sangue de Cristo. E comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue, teremos vida pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesse propósito. Que você não tenha medo de participar, se você for sincero e sincera. E se não for sincero ou sincera, não participe. Mas se você deseja alcançar de Deus fortalecimento na graça para viver daqui para frente, você está convidado à ceia do Senhor. Venha com humildade, com contrição do coração, e receba o perdão, o poder e a graça que fortalece você em Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. para nos consagrarmos a esse momento solene e bonito, que é uma das principais bênçãos que Deus nos deixou neste mundo. Vamos orar. Papai do céu, maravilhoso e bendito, em nome de Jesus Cristo, obrigado, porque o Senhor nos fortalece através da Tua graça. Amém. Que o Senhor nos fortaleça no sentido de nos ensinar a abandonar o mal e a vivermos por Jesus Cristo através do amor e da fé. Que isso se cumpra na vida de cada um de nós e que o Senhor nos torne, Pai, conscientes daquilo que vamos participar nesse momento. Conscientes da humildade, conscientes do sacrifício que o Senhor fez por nós, entregando o Seu corpo e o Seu sangue para nos perdoar os nossos pecados. Assumimos, Pai, que erramos, Pai. Cada um erra de um jeito diferente. Erramos em relação ao dinheiro, erramos em relação à ansiedade, erramos em relação a falar mal, a pensar mal, a fazer o mal. Erramos diante das muitas realidades da vida e com contrição queremos neste momento te pedir perdão e transformação, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos diferentes do que temos sido, nos fortalecendo pela Tua graça, para que a gente possa viver em Cristo, através do cumprimento da missão, no amor e na fé verdadeira. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz. Dá-nos uma ótima Santa Ceia. É o que te pedimos e agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.